Olá, então muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês tivessem passado um feliz e bom Natal. Ora, hoje somos sexta-feira, dia 26 de dezembro, e será a última sexta-feira deste ano de 2025. Ora, eu sou Lourenço e estou cá com uma emissão que tem por título Fim de Semana à Porta, das 9 ao meio-dia. Estarei cá com vocês durante 3 horas, das 9 até às 12. Então, desejo-vos uma ótima sexta-feira e fiquem bem na companhia da Rádio Arcanciel 96.2, com muitas belas músicas portuguesas. E então, quanto à nossa meteo hoje, estamos com um dia muito fresquinho, uma manhã que estamos a menos 3 e durante o dia 7 graus. Então vamos ficar com as músicas e vimos de ouvir Helena Correia, fim de semana chegou, é verdade que chegou, e vamos continuar então com o nosso José Malhoa, Para Ti, Madalena. Então, para todas Madalenas. Teus olhos cintilantes ao luar. Sem te conhecer, eu quis logo saber qual o nome de tão lindo olhar. Ao ver o teu corpo de sereia, nessa noite calma e tão amena, acabei por me render quando fiquei a saber que o teu nome era Madalena. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. Nunca conheci ninguém assim. Tudo, tudo em ti tem magia. Eu que nunca escrevi, só de pensar em ti sou capaz de escrever poesia. Consigo ser poeta e ser amante. Contigo eu conseguirei ser tudo. Ficarei a teu lado para sempre apaixonado pela mulher mais bonita do mundo. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema. noite, estamos à escuta de José Malhoa para ti, Madalena. E vamos continuar com Ana e Luís Vicente, Há Tanto Tempo. Eu quero não gosta de pimbar. Toda a gente fala dele e não há quem o negue, mas só quem dança o pimba é que fica mais alegre. Com muito que se fala, ninguém o vai negar, e quando o pimba toca toda a gente quer dançar. Meninos e meninas, escutem com atenção, este é o nosso pimba que mexe com o coração. Não há nada melhor, tem que experimentar, isto é o som do povo que todos sabem dançar. O pimba é dono, com ele não é igual, este é o nosso pimba que anima Portugal. O pimba é dono, que põe tudo a dançar, quem não gosta de pimba não gosta de pimbar. O pimba é dono, com ele não é igual, este é o nosso pimba que anima Portugal. O pimba é dono, que põe tudo a dançar, quem não gosta de pimba não gosta de pimba. Então estamos à escuta do 4 menos, o pimba e é o top. Quando a festa começa, o povo só anima, depois de toda a gente ouvir o som da concertina. Basta apenas ouvir uma voz bem afinada, e não há quem não goste de uma boa desgarrada. Meninos e meninas, escutem com atenção, este é o nosso pimba que mexe com o coração. Não há nada melhor, tem que experimentar, este é o som do povo que todos sabem dançar. O pimba é top, com ele não é igual, este é o nosso pimba que anima Portugal. O pimba é top, que põe tudo a dançar, quem não gosta de pimba não gosta de pimbar. O pimba é top, com ele não é igual, este é o nosso pimba que anima Portugal. O pimba é top, que põe tudo a dançar, quem não gosta de pimba não gosta de pimbar. Que anima Portugal. O pimba é top, põe tudo a dançar, quem não gosta de pimba não gosta de pimbar. O pimba é top, com ele não é igual, este é o nosso pimba que anima Portugal. O pimba é top, põe tudo a dançar, quem não gosta de pimba não gosta de pimba. A Concierge 96.2 La FM en couleur. Ora, e continuamos então com os nossos sete saias, os olhos da Marianita. Os olhos da Marianita,

felicidade vem pra mim em forma de amor. Vamos escutar Adriana Lua, Brilha, e a seguir vamos ficar com quem? Com Adriana Lua também, Não Se Esqueça de Mim. E a seguir já vem tarde Adriana Lua também, e a seguir Agatha, T-D-A-M, Sozinha. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Sozinho, que tenta aqui como tu eras. Sozinho, sei então e vimos de escutar a detesto, a filha está sozinha. E vamos continuar com Alexandre Faria, Minha Mãe Querida, Meu Raio do Sol. E a seguir continuaremos com a nossa Agatha, Perfume de Mulher, e a seguir também com Alma Nova, Bate Forte do Coração. Então desejo-vos uma ótima sexta-feira, e vocês estão à escuta da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Então, uma ótima manhã para vocês todos aí desse lado. Teus beijos de carinho, tua voz a cantar, és meu porto seguro, sempre a me acalmar. Mãe querida, és meu raio de sol, teu amor é o sem igual no meu coração. Mãe querida, essa mulher da minha vida, essa luz que brilha sem parar, te amarei para sempre. Tua voz a cantar, és meu porto seguro, sempre a me acalmar. Mãe querida, és meu raio de sol, teu amor é um tesouro sem igual no meu coração. Mãe querida, essa mulher da minha vida, essa luz que brilha sem parar, te amarei para sempre. Teu amor é um tesouro sem igual no meu coração. Mãe querida, essa mulher da minha vida, essa luz que brilha sem parar, te amarei para sempre. Desconfiava quando tu chegavas tarde para jantar, e sem qualquer conversa dizias depressa: estive a trabalhar. Tu sentavas-te à mesa e com safadeza mentias a mim. Teu jogo e punhava no fogo que não era assim. Por isso sai.

A saudade mora comigo, mas Portugal é mais que abrigo. É raiz, é coração, é voltar sempre na mesma estação. Trabalho no frio da Alemanha, mas o meu sol é lá na montanha, onde o Tejo beija o mar, onde a vida quer voltar. Na França passo o meu ano, mas em agosto que eu engano esta dor dentro de mim. Quando volto ao meu jardim, Luxemburgo paga bem, mas não tem o cheiro da terra, do vinho de ninguém. E na Suíça, mesmo com paz e pão, falta sempre o calor do meu verão. Tenho saudade no peito a doer, de ouvir o galo, sentir o amanhecer. Portugal, meu amor verdadeiro, sonho voltar de ver. Um dia inteiro, trago Deus para me ajudar. E um dia hei de regressar. Mesma canção para matar esta solidão. Com os dias no calendário, agosto é meu santuário. Pelas ruas da minha aldeia, entre sardinha e uma ceia, volto a ser quem eu já fui, mesmo que a vida me destrua. Luxemburgo paga bem, mas não tem os abraços da minha mãe. E na Suíça a neve no Natal, mas falta o fado sentimental. Tenho saudade no peito a doer, de ouvir o galo, sentir o amanhecer. Portugal, meu amor verdadeiro, sonho voltar de vez. Um dia inteiro, trago Deus para me ajudar. E um dia hei de regressar. É raiz, é promessa que o tempo não diz. Portugal não sai do coração, mesmo longe é minha paixão. Tenho saudade no peito a doer, de ouvir o galo, sentir o amanhecer. Portugal, meu amor verdadeiro, sonho voltar de vez. Um dia inteiro, trago Deus para me ajudar. Então estamos à escuta de Tony Garcia, Saudade no Peito. E são 10 horas aqui exatamente nas ondas da Rádio Arcancel 96.2 e vamos continuar com nossas belas músicas. E com quem? Com Ana, Luís Vicente, o Mar, eu e tu. Ora, vimos de escutar então Ana e Luís Vicente, o Mar, Eu e Tu. E vamos continuar com os nossos Caixadinhas, motorista privado. Pertence já a geração café. Então são 10 horas e 11 minutos e vimos de escutar os Caixadinhas, uma desgarradinha de motoristas privados. E vamos continuar com mais uma bela música do acordeão para relaxar um bocadinho, né? E depois continuaremos com muitas e muitas belas músicas aqui nas ondas da Rádio Arcancel 96.2. E vocês estão na companhia de Lourenço até ao meio-dia. Então, uma ótima sexta-feira para vocês. 10 horas e 6 minutos estamos à escuta de sonetos. Uma plomba blanca. Então também quero mandar um bom dia para o meu amigo Florão. Florão que nos grava todos os podcasts que a gente passa aqui com as belas músicas portuguesas. Então para ele um ótimo dia e tudo de bom e muita saúde é o que ele deseja. Muito bom dia, Florão. Passar duas belas músicas do acordeão para vocês e para quem quis dançar também, se repousar um bocadinho para esta bela música. E vamos continuar e depois com o nosso Marante. Olá, olá, meu amorzinho. Então vamos para o amorzinho. Já não sei. Quiseste o sol, quiseste a lua e a minha vida que já foi tua. Mas de repente tudo levaste. Só não entendo porque voltaste. Olá, olá, que fazes por aqui? Mas que surpresa, eu nunca mais te vi. Olá, olá, olá meu amorzinho. Agora tarde volta pelo mesmo caminho. Quiseste as ondas, eu dei-te o mar. Quiseste o sono, dei-te o ar. Quiseste as noites, deu louco. Quiseste tudo para teu prazer, mas de repente tudo levaste. Só não entendo porque voltaste. Olá, olá, que fazes por aqui? Mas que surpresa, eu nunca mais te vi. Olá, olá, olá meu amorzinho. Agora tarde volta pelo mesmo caminho.

verificado. Se não me der um beijinho, vou tirar o contato. Eu só estou de passagem. Não chores mais por mim. Se me viste, foi uma miragem. Ora, 10 horas e 35 minutos e vamos continuar com Ossi Saudades da Madeira. Então vamos até à Madeira. bailaricos do bailinho da Madeira. Dos bailaricos do bailinho da Madeira. Ai, que saudade que eu tenho da brincadeira. Ai, que saudade que eu tenho da brincadeira. Dos bailaricos do bailinho da Madeira. Dos bailaricos do bailinho da Madeira. Ai, como é bom os bailaricos da Madeira. E vamos continuar então com Tua Glória neste lugar. Isso é verdade, Glória neste lugar. E vimos de escutar então Elísio Gomes, música de Tua Glória neste lugar. E então eu vou continuar e vou continuar com uma dedicatória que é da parte de Eduardo e Teixeira, para toda a sua família, não esquecendo todo o auditório da rádio, todos os colegas, todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo também o animador. De minha parte, meu muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia. E vou-lhe passar então aqui uma cançãozinha que tem por título o Jorge Ferreira, Tiro Liro à Minha Maneira. Então vamos escutar este Tiro Liro. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Está um rico muito rico, cá embaixo está um pobre muito pobre. Lá em cima está um rico muito rico, cá embaixo está um pobre muito pobre. O rico põe a mão na algibeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre. O rico põe a mão na algibeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre. muito deste nosso Tirolino. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto de ter o pé de arco. Brincadeira que o cavaco fica lá com a madeira. Está aquele que trabalha, cá embaixo está aquele que não. Lá em cima está aquele que trabalha, cá embaixo está aquele que não. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Lá em cima o João tem carro novo, cá embaixo carro velho tem Cristina. Sempre até levado, carro novo encostado, sem dinheiro para gasolina. Carro velho anda sempre até levado, carro novo encostado, sem dinheiro para gasolina. Gosto muito deste nosso Tirolino. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto de ter o pé de alho. Brincadeira que o cavaco fica lá com a madeira. Que tem tudo, cá embaixo um povo que não tem nada. Lá em cima um governo que tem tudo, cá embaixo um povo que não tem nada. Deve ser um governo cabeçudo, calhado e barrigudo, que precisa boa enxada. Deve ser um governo cabeçudo, com calhado e barrigudo, que precisa boa enxada. Gosto muito deste nosso Tirolino. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto de ter o pé de arco. Brincadeira que o cavaco fica lá com a madeira. Muito deste nosso Tirolino. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto dele, de viaco. E cadeira que o cavaco fica lá com a madeira. Gosto muito deste nosso Tirolino. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto dele, de viaco. E cadeira que o cavaco fica lá com a madeira. Ora então, e vimos de escutar o Jorge Ferreira, Tiroliro à Minha Maneira, que foi pedido da parte de Eduardo Teixeira. E vamos continuar então com o explorador, o comboio português, o cowboy português, outro ano a chegar. É verdade, estamos daqui a pouco, estamos no fim do ano, mais 6 dias, já estamos no ano 2026. Então, uma ótima manhã para vocês e fiquem bem à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Já vai curto, dezembro corre sem parar. Há promessas nas gavetas que eu deixei por acabar. Foram noites mal dormidas, foram dias a correr. Mas em cada passo da vida havia amor para viver. Guardo abraços na memória, fotografias no olhar. O tempo passa, mas não leva tudo o que nos fez ficar. Vem aí outro ano a chegar, e eu só peço mais um beijo teu. Seja inverno ou seja verão, quero teu coração no meu. Se o passado nos ensinou, o futuro chama por nós. Ano novo, mesma paixão. Eu e tu contra a voz do relógio. Houve risos na cozinha e silêncio a doer. Discussões sem sentido e vontade de te perder. Mas o amor quando é forte sabe sempre esperar. Aprende a cair de joelhos só para se levantar. Cada erro foi caminho, cada Deus foi ilusão. minha mão. Vem aí outro ano a chegar, e eu só peço mais um beijo teu. Seja inverno ou seja verão, quero teu coração no meu. Se o passado nos ensinou, o futuro chama por nós. Ano novo, mesma paixão, eu e tu contra a voz do relógio. Que venha o que tiver de vir, com medo, fé ou emoção. Se eu tiver o teu sorriso, já tenho metade do chão. Não prometo perfeição, só ficar e lutar, amar-te nos dias bons e nos dias que custam mais. Vem aí outro ano a chegar, eu brindo a nossa história, às saudades que doeram e aos sonhos na memória. Ano novo, amor antigo, mesmo fogo no olhar. Enquanto houver a estrada à frente, eu contigo quero andar. O ano acaba devagar, mas nós não vamos acabar. Seja inverno ou seja verão. Carinho no berço de Portugal. Mas que bela é a paisagem quando se vai de viagem pelo Douro litoral. Traz os montes alto Douro, para mim é um tesouro, nunca mais irei esquecer. Quando pela beira passei, confesso, nunca pensei as saudades que eu tenho. Ao entrar na Extremadura, vejo gente boa e pura, cordial e popular. Alentejo, não te esqueço e prometo que regresso. És o sol dos meus amores. Por fim, no Algarve quente, vou pro mar e vou contente à Madeira e aos Açores. Estamos à escuta então de Jorge Ferreira. É um abraço português. Então vai um abraço meu daqui deste lado para esse lado, para todos os portugueses que estão à escuta da Rádio Arcancel e não só, para todos vocês, um grande abraço que eu desejo a vocês todos. E vamos continuar então com quem? Com as nossas bombocas. Tum, tum, tum. Medo de ti.

sem um lamento. A noite chegou feliz e sentou-se ao pé de mim. A lua estava encoberta, mas esperei para vê-la, só para ver a sua cor. Deixei a praia deserta, a noite deu-me uma estrela para dar ao meu amor. Deixei a praia deserta, a noite deu-me uma estrela para dar ao meu amor. Deu-me uma estrela para dar. Bonito, bonito fado que vem de sair a 14 horas de Carlos Macedo com A Noite Deu-me Uma Estrela. E vamos continuar então com o nosso Mix Portugal. E então estamos a 5 minutos do fim da nossa emissão que tem por título O Fim de Semana à Porta. Pois é, meus amigos, então cheguei ao fim da minha emissão que tem pelo título Fim de Semana à Porta deste ano. Este ano já se foi para mim e então marcaremos encontro cá na sexta-feira próxima. Na sexta-feira próxima que será o dia 2 de janeiro, se Deus quiser, para quem lá chegar e estar à minha escuta. Então, para vocês, muito obrigado. Toda a gente que me telefonou também, muito obrigado a eles. E desejo-vos um ótimo fim de dia de sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Então estarei cá sexta-feira, se Deus quiser. Estamos a 5 dias do fim do ano de 2025 para o dia 26. Então, antes de me despedir, eu desejo-vos que tenham